agora 55 está autorizado aqui no Zulu. Duas calças, prossiga. Gente, duas calças, confirmando apenas, mantendo no meu pé. E confirme se acionou o modo normal, 0135, ainda não recebo no radar. Controle Salvador, web 75729, boa tarde. 729, boa tarde, contato radar, virou 360, direto Leda. Direto Leda, da presente. 5729. Agora afirmativo, mantenha as 5 condições usuais no meu pé, mas todo o controle aqui, local. Controle de Salvador, boa tarde, eu estou com a 206, cruzando o 201 para o 150, na proa de Mari, sem transformação PR. Azul 4206, aciona a identificação autorizada Mari, descida ao 050. Autorizada Mari, nível 050, Azul 4206. Controle Salvador, Oceané 63 no quadro, decolado, Momo Fox. E3 no 4, boa tarde, contato radar, subiu 340, perfil Momo. 340, 63 no 4. Alfa, Vitor, Juliette, Docília. A gente mantém assim em condições usuais 1.500 pés, com apenas que recebam 1.800 pés no radar. Prossegue via corredores e reporta rotatório visual com campo. Vai, Eco Kilo, 9 milhas, ponto ideal, descida. Não é que a sua 10.500 pés, ajuste padrão, reporta através de população. E mais uma, vamos completar a aproximação, torno no 862. Obrigado. Índia, November Alpha, prossiga. Gente, apenas confirme o código alocado é o 0171. A gente prossegue e visual via corredor 2510. Confirme apenas se está visual com tráfego à sua esquerda, 3 milhas, mantendo 1500. 5729, pode voar, Bridge. Aguarde coordenação. Agradeço e aguardo. 5729, subindo para o 360. Controle Salvador, autorizaria pro de Flock para o 6314. 6314, aguarde. November Alpha copiou o tráfego à sua frente 3 milhas, 1500 pés. Mike, Eco Kilo, chama a torre, 98, meia dúzia. Kilo. Controle Salvador, gol no 399, boa tarde. Gol 399, adiciona a identificação autorizado a 399, correção contato radar, virou 360, saída da El. Gente, 360, Natael, gol no 399. Web 5729, chama Recife, no 251. Azul 4206, desce para os pés, ajuste padrão, está livre LS, reporta estabilizado. Autorizado, 2 ou 10, 1 ou 0, por 3 ajuste. Câmara estabilizado, VLS, pode ir para 2 ou 0. Alfa Vitor de Leste, apresente uma direto rotatória. Apresente uma rotatória, Alfa Vitor de Leste. Então 3-1, manager aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. 050, 5310. China 6314, chama Recife no 2545. 12545. Prossiga. Eis a prova de brilho. Aguarde. controle de ordem 52 horas. Prossiga. Já estamos dentro, senhorita, ou não? Afirmativo, no 251. 251. Com 399, chama Recife no 251. 251, obrigado. Alfa Alfa, farol de Itapuã. A gente prossegue via litoral 1000 pés, reporta a atuação no farol da Barra. Tem gente lá aí para sobrevoo sobre o centro de Salvador, que nós estamos. Gente. Alfa Vitor Juliette, está visual com o campo? Tá firme, visual. Chame a torre agora no 9862. 9862, graças a Deus. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4198, decolado, 1300. Azul 4198, boa tarde, contato radar, subiu 360 após 2000, direto Lida. 2000, voa Lida, 4198. Gilércio, Azul 4206. 4206, chama a torre no 9612. 118, decimal meio, Azul 4206. 3190, desce 2000 pés, ajuste padrão, está livre, LS, reporta estabilizado. 2000, ajuste padrão, estabilizado, vai reportar para o CBG3. Bom, nós temos. Padrão, LS, CBG3. 6720, aciona a identificação autorizada, bom, desce 4 mil pés, ajuste padrão. Bom, ajuste padrão, 6720. Seu Salvador está liberado na rua do Barrito, segue a rotatória. Segue a rotatória, reporta visual com o campo, Índia November Alpha. Rotatória, reporta visual com o campo, Índia November Alpha. Controle Gol no 077. Gol no 077, contato radar, subiu 360, saída da ELA. Ciente 360 da ELA, Gol no 077. De November Alpha, reporta visual com campo. Reporta visual com campo, e de November Alpha. November Alpha, chama a torre no 9862. Chama a torre no 9862 aí, November Alpha, graças. Oscar Bravo Eco, boa tarde, prossiga. Gente, o Oscar Bravo Eco está agora a 77 milhas, Oeste de Salvador. Mantenha a proa de Amã para a chegada Amã e o nível 090 reportando no ideal descida. Oscar Bravo Eco, confirme a altitude. Papa Tango, Oscar Bravo Eco, controle. Mobilizado, seu 310. 3190, chama a torre no 8612. Azul 4118, chama Recife no 251. 251, boa, 4118. O 925, boa tarde, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 050. Descida Mari para o 050, voo 1935. Controle, boa tarde, está 3217, 2700 pés, extensão 360. Está 3217, boa tarde, contato radar, subida ao 360, direto Leda. Está presente, direto Leda, extensão ao 360, está 3217. No 395, acione identificação. Obrigada. Papa Tango, Oscar Bravo Eco, controle. Webjet 6720, desce 2000 pés, ajuste padrão, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, padrão, estabilizado, 6720. Controle, ok, foi bloqueado, confirme para o TAM 3217, atenção 320. Afirmativo, sobe restrito, 320, TAM 3217. 320, TAM 3217. Controle Salvador, passa de 2231. Aparelho 2231 está em contato radar, perfil Momo. Perfil Momo, 2231. cruzando 150, posição da El, gol 1077. Afirmativo, chama o centro agora no 251. 251, gol no 077. É com o Indo November, controle Salvador, aciona a identificação autorizada AMAN, mantenha nível 1-1-0, reporta a unidade descida. Afirmativa, chegada é AMAN. Oscar Bravo, Eco, o controle. São 3217, chama Recife, 1251. 251, São 3217, obrigado. Controle Salvador, Trip 5219. Trip 5219, contato radar, subidão 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, 5219. Está livre da restrição, senhora? Afirmativo. Ciente, livre da restrição, 35219. Abatango Oscar, Bravo Eco, controle. Eu não recebo o seu modo tarde, confirme o pós-tudo, Oscar Bravo Eco. Confirme. O negativo é o modo Charlie, só altitude. Gente, agora eu recebo o nível 090, grata, Oscar Bravo Eco. Controle, o passageiro 2231 solicita pós-bombo, vá direto Barreiras. Aguarde. É com o Índio November, desce inicialmente a 100. Charlie Alfa Tango, boa tarde, prossegue em condições do S500 pés, confirme quantas milhas vai se afastar? Positivo, se afasta 20 milhas, se autorizado vai a 1000 pés. Gente, Charlie Alfa Tango, mantém ainda 500 pés, após 10 milhas de Salvador, está livre, atenção a 1000 pés. Positivo, vai a 500 pés, após liberar 10 mil pés. Abatão Oscar, Bravo Eco, desce 4 mil pés, ajuste padrão. Descente para 4 mil, ajuste padrão. Webjet 6720, chama a torre no 986 dúzia. 986. Gol Lima 395, desce 2 mil pés, ajuste padrão, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 3 mil, ajuste padrão, com 3.900. 2 mil pés. Correção, 2 mil pés. Escolhe Salvador, boa tarde, Golo 755. Golo 755, boa tarde, contato radar, virou 360, saída da EL. Gael 360, Golo 755. Controle, o passageiro 2231, está passando o bombo, solicita a barreira. Sim, solicito-te agora ao centro, frequência 125.45, passageiro 2231. 2545, obrigado. Olha, o capa apagou, pressiona a identificação. Pelo Bagulho, está em contato com o radar agora 48 milhas sudeste de Salvador. Voa a Mari para efetuar a chegada da Mari e reporta unidades descidas. Olha, pelo Bagulho, desce o nível de voo 050. Sente a Queen de Novembro, desce 3 mil pés, ajuste padrão. Tripe 5219 está presente, foi direto conquista. Presente direto conquista 5219.